Agora, o Arley pergunta aqui pra você, uma pergunta interessante. Até quantos anos você pretende jogar, Caçapa? Tá com 33, né? Isso, eu tenho 33 agora. É lógico que o pessoal, os torcedores, tá todo mundo aí falando de Atlético, mas eu tenho que voltar a repetir que hoje eu sou um atleta profissional. Eu acho que eu tenho que estar em contatos com todos os clubes. Eu hoje aqui estou em aberto para conversar com qualquer clube, né? Então a minha intenção de jogar, eu, primeiramente, eu quero o clube que eu for, eu quero fazer um contrato de um ano e meio, esse resto de campeonato, até o final de 2010, e depois resolver a minha vida. Se eu estiver bem, me sentindo bem, eu vou continuar. Agora, se eu achar que é hora de parar, com certeza eu vou. Isso é importante, você falou aí, desculpa cortá-lo, sua meta inicial é fazer um contrato de um ano e meio. Essa está na cabeça com isso, fazer um contrato de um ano e meio. Não menos que isso, não mais que isso. Não. Não, essa é o meu objetivo, né? Uhum. Lógico que dentro disso a gente pode conversar uma coisa ou outra, mas o meu objetivo maior é isso, fazer esse final de campeonato, se for aqui. Agora, se for na Europa, com certeza 2 anos, porque lá o campeonato... Começa em agosto, né? Começou agora em agosto, teve a primeira rodada de quase todos os campeonatos, teve a primeira rodada agora em agosto. Então, se eu for para a Europa novamente, aí sim 2 anos. Mas se eu permanecer aqui no Brasil, ficar aqui, o meu objetivo é de fazer um contrato de um ano e meio. Só a título de curiosidade, a proposta da Grécia foi do Panathinaikos? Não. Se fosse, eu já tinha ido. Tá certo, então. Grande clube aí, o Panathinaikos, que briga até na Champions League, né? Recentemente, fez uma linda campanha, a última Champions League, com o Gilberto Silva também.